que foi declarado em fé. Eu selo agora em oração que se cumpra a vontade do céu, aqui na terra e no coração. Amém.